Então, mano, tem coisa que a gente só percebe com o passar do tempo. Que vem a consequência de tudo que sua mãe dizia lá no passado, pá. E sempre teve coberta de razão, que o tempo não volta, que a hora é agora. E eu pensando, já se foram tantos planos. E dizia estuda, e eu sempre na rua com a cara e a loucura. E eu vi amargura no seu olhar. Meu filho, a avenida que você caminha, antes mesmo de existir eu pude passar. Lavares pararam no tempo e os lamentos veio de pesa pra quem só quis viver o momento. E olha eu aqui colhendo o que planto, arrependimento e pranto. Mas esquenta não, que hoje o tempo tá andando conforme sempre andou. Só que de olhos atentos tô ligeiro, e a vida é trimbala, parceiro. Essa carona eu não pego, vomitou não, que a senhora sempre senhor. Aê mãe, preocupa não, que esse teu filho um dia vai chegar, pulando de alegria e orgulho em poder falar. Que embora o tempo passa, hoje segui seu conselho e pude uma pessoa melhor me tornar. Aê mãe, pra mim é um prazer poder ser filho da senhora. Ainda não falei que você sim merece um Oscar de exemplo, resistência e amor. Mesmo assim, você não me deixou. É sério mãe, a ideia é essa, não vou prometer. Você sabe que eu sou um mestre em fazer promessas. Mostrar pra mim mesmo que eu posso ser melhor. Embora a senhora me ensinou que tudo acontece na hora certa, mas sempre aprendi que quando a gente quer, bate no peito e diz a hora é essa. Sempre teve coberta de razão, que o tempo não volta, que a hora é agora. E eu pensando, já se foram tantos planos. E dizia estuda, e eu sempre na rua com a cara e a loucura. E eu vi a amargura no seu olhar. Meu filho, a avenida que você caminha, antes mesmo de existir eu pude passar. Lavares pararam no tempo e os lamentos veio de pesa pra quem só quis viver o momento. E olha eu aqui colhendo o que planto, arrependimento e pranto. Mas esquenta não, que hoje o tempo tá andando conforme sempre andou. Só que de olhos atentos tô ligeiro, e a vida é trimbala, parceiro. Essa carona eu não perco, vomitou não, que a senhora sempre senhor. Aê mãe, preocupa não, que esse teu filho um dia vai chegar, pulando de alegria e orgulho em poder falar. Que embora o tempo passa, hoje segui seu conselho e pude uma pessoa melhor me tornar. Aê mãe, pra mim é um prazer poder ser filho da senhora. Ainda não falei que você sim merece um Oscar de exemplo, resistência e amor. Mesmo assim, você não me deixou. Aê mãe, preocupa não, que esse teu filho um dia vai chegar, pulando de alegria e orgulho em poder falar. Que embora o tempo passa, hoje segui seu conselho e pude uma pessoa melhor me tornar. 1, 2, 1, 2, perif. Filho do Justo, 2018. Cruz nas trevas, aquele naipe que os moleque necessitam.